Guarani, mano, virando com tudo na frente do bar. Isso é pouco, você tem que viver aqui. Brasilândia, Itaberaba, Morro Grande, Vista Alegre. É penteado. Por aqui, rapaziada, dando conta do recado. Mas graças a Deus, nessas quebradas sou bem considerado. Já vamos chegando perto do nosso terraço. Mais embaixo, dentro do buraco, é ali. Paulistano, mais um quilômetro. É Carumbé, vem a ver como é que é fulano, ciclano. Chega, chega que nada. Tem mais quebrada. Vamos viajar dentro do trem. Vem que tem. Vendedores ambulantes vendendo seu produto. É bala, pipoca, salgadinho, refrigerante, sorvete, cerveja. Então veja, cara, aqui vende de tudo. Será que dá para encarar esse mundo? Você diz que é absurdo. Absurdo que nada. Cemitério de perus ao lado, jardim do russo, chumbo grosso por aqui. Você não é bem convidado. Caíra, tronco da rocha, Francisco Morato, chacina de lado a lado. Na realidade, os pontos cardeais, tá tudo embaixo. Tá tudo embaçado. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Respeito. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Respeito. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Regressivamente vamos falar de piquele sim. Aonde estudo, moleque estuda na noia. Loucura, alucinado, drogado. Pulo muro pra jogar, fliperama ao lado. No Solis Bar, Vila Bonilha é lá. As vagabunda acabou lá na quinta, na sexta, com os mano de carro equipado. As vagabunda anda pra cima e pra baixo, enquanto a sua mãe pensa que sua filha é uma santa. Ninguém é santo nesse mundo, meu amigo. Somente pra se conscientizar. Se liga, vamos lá. Já de Rincão, Xangri-Lá. Parada de Taipas, quebrada forte, mas vamos lá. Tem mais chão, Casinha, Jardim Brasília, Coab, Pirituba, Cantagalo. É fulano, foi aqui que eu fui criado. E por aqui é bala pra tudo que é lado. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Respeito. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Respeito. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Mano se matando, se auto se destruindo é de modo geral. Código fatal. Dizendo quebrada de tudo é que é lado. Pan-americano, um pouco mais sossegado. Só macaco velho que da malandragem já se aposentou. Já se montou, Penha, Tremembé, Tatuapé, São Miguel, São Mateus, Cidade Tiradentes, Itaquera. Vacila, e te garanto é que vai dar no pé. Da Zona Sul nem precisa falar. Campo Limpo, Pirajussara, Santa Amaro, Tabuão da Serra. Quebrada forte, o bicho pega. Santana, Jaçanã, Tucuruvi. Se liga aí, é o respeito que prevalece, sim. Respeito que prevalece. É o respeito que prevalece, sim. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Respeito. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Respeito. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. É o lema em qualquer lugar que vá. Não importa a quebrada que você se encontre, mantenha respeito, é o moroma. Respeito aos manos da Zona Sul, Jardim Selma, Missionária, Capão Redondo. É da Zona Norte, Casa Verde, Vila Maria, Jardim Pereira. É e da Zona Leste, Coab 1, Coab 2, Itaquera, Vila Prudente. É o lema em qualquer lugar. Da Zona Oeste, Vila Mirante, Vila Zarte, Vila Bonilha, Ipaquetá. Esse é o salve de coração do grupo Código Fatal, DJ Bola, Mano Lakers e BA. E a todas as outras quebradas que não foram citadas. Esse é o lema em qualquer lugar que levar.